Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos escutam, o disco do dia de hoje traz Salomão de Pádua com seu álbum Mais Me Vale Uma Canção. Pra onde vai uma canção depois do acorde final? Será que se vai, que se esvai? Ou por onde entra, sai? Começamos nosso programa com a música Quem Me Dirá, de Vanderly. Depois do desatar dos nós, será que é cinema, poema ou só o fim do retróis? Qual é o tempo da alegria se não for toda manhã? Homem livre, céu risonho, cheiro doce, boca de romã. Será fantasia, ideologia ou filosofia vã? Será fantasia, ideologia ou filosofia vã? Radicado em Brasília, Salomão de Pádua é um nome marcante na cena musical da capital. O disco foi gravado em Brasília e teve a participação de grandes músicos de lá, como Marcos Faria, que assina a produção musical e coassina os arranjos com Agilson Alcântara. Certas canções de Tunay e Milton Nascimento fazem parte do repertório do disco. Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz. Certa emoção me alcança, corta minha alma sem dor. Certas canções me chegam como se fosse o amor. Contos da água e do fogo, cacos de vida no chão, cartas do sonho do povo e o coração pro cantor. Simone Guimarães também está presente no álbum de Salomão de Pádua, com a música Mar dos Mares. Eu que reluto em te aceitar como acaso, como uma chance numa vida perdida, e num fortuito gorjeio de pássaros. Eu que procuro o horizonte em teus braços, eu que te amo. Eu que me sigo eternamente nos teus passos, eu que te amo. Vou te levar por onde guardo meu tesouro. Eu sou de ave, sou de árvores. Eu vou leve, vou com os colibris. Mais uma composição de Simone Guimarães, Luz Acesa. Chega de deixa pra depois, o samba é bom sempre mais com dois. Chega de deixa pra depois, um samba é bom sempre mais com dois. Melhor é a gente se abraçar, chega pra cá. Melhor é a gente se entender no bambolê. Me empresta um molejo pros quadris. Samba. Mais Me Vale Uma Canção, de Salomão de Pádua, é o disco do dia de hoje. Um disco independente. Mais informações no site do artista, www.salomondepadua.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.